tudo que é simples, assim como você gosta de mim. E dos girassóis e das milhões de histórias pra contar. Eu gosto do seu bom dia, assim como você gosta de dormir e de aproveitar a vida sem despedida, sem fim. É bom voltar pra casa, ver gente como a gente, ouvir meu jeito de falar. E é tão bom pegar a estrada, ver que o mundo é diferente. Amanhã eu já não sou igual. Vem ver, a grande beleza está nas pequenas coisas, no grão de areia, no pingo d'água. Vem ver, a grande beleza está aqui, nas pequenas coisas, no grão. Ver gente como a gente, ouvir meu jeito de falar.